Controle Salvador, gol na 714. Gol com 714, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 014, autorizado chegada a mão. 3 mil, chegada a mão, perdeu contato com o centro, gol na 714, na frequência 34. CF, gol na 714. Passando 366, gol no 805. Gol no 805, completa final, torre 186, bom pouso. Obrigado, até mais tarde. Torre, gol no 805, boa noite. Boa noite, gol no 805, tráfego avistado. Gol no 014, Canegá. Continua a aproximação, reporte avistando, tem voz travada no 805. Quente, gol no 805, é, confirmando o vento. O vento é variável com 3 nós, varia de 030 graus a 320 graus, senhor. Excelente, obrigado. Gol no 714, está autorizado a final ILS sem glide, desça para 2000, 1014, informe estabilizado. 7 ILS sem glide, 1014, repassará a possibilidade de aeronave, 10? Sim, Matheus, da presente voo e o CR Victor 366, informe início do procedimento. 7, aí do 366 encontra-se com camada, gostaria de fazer o desvio necessário e aí o AU 366. Autorizado, gol no 714. Obrigado. Controle do total 9908. Prossiga. Autoriza para onde Gonza para evitar formações? Está livre de desvio, total 9908, aguarde coordenação com o Centro Recife. Certo. Faltou o Leão de São Juliette, atinge 6000. Faltou o Leão de São Juliette, atinge 060. Oscar Juliette atinge o 060. Deixa pro 050 Oscar, Oscar Juliette. 050 Oscar Juliette. Sou 372, o gol no 805 e mais travado. 905, confirme, avistando a pista? Afirmo, avistando. Gol 805, pouso autorizado. Pista no zero, vento variável com 3 nós, agora com 330 graus, ajuste no 014, cabeceiro no zero, deslocado em 90 metros, gol no 805, livre pouso. Presidente, gol 805, livre pouso. Boa noite, gol no 896, identifique, chegada a Mari, desce inicialmente a 060 e reduza para 250 nós. 060 na mar e reduzimos 250 nós. Gol no 896. Controle Salvador, boa noite. Foram 643. Usando 1960 para 1900. Efeito da Tiago. Boa noite, gol no 643. Identifique, chegada bom, fidência para o 040. Passando para o 040. É, tem intenção de fazer o Reinaldo da 1-0. ponto 3, NCE do Sampara 2509. 2509, Guarumé para 3. Oscar, Oscar, Juliette, vetoração para o localizador, curva direita na proa 050, desça para 2000 pés, 1014, o ajuste. Para 2000, curva direita na 050, Oscar, Juliette. Gol, noite 05, no solo, aos 16, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, até o portão 612, nesta frequência, gol no 805. Alfa, Juliette, 612, de banda direita. Gol 18. Só escuta, prossega. Pro, que está mantendo? Está corrigindo para a Pro de Gonzas, está efetuando desvio. É, te informa o tráfego da Gol, está no sentido oposto, cruzando o nível 175 e descida para 060, um Boeing 737-800. Tem o tráfego no Tiquésio no visual 9908. O no 896 com razão descida? Tá mantendo 2100 por minuto. É, te informa o tráfego 11 horas, 26 milhas, rumo oposto, cruzando 150 em acessão por 360, é um Boeing 727. Está à sua vista, voo no 89. Sal 9908, tráfego superado em altitude, chama agora Centro Recife 1264 e alterna 1288. 264-288-9908. Oscar, Oscar, Juliette, informe velocidade indicada. 190. Eu tenho condição de manter até cima, confia? Firmo. É, mantém o 190, faço para a redução. Beleza. Gol no 704, completa final de GPS, torre 18-6. 18-6, gol no 704. Confirmado, torre 118, decimal 60. 60, já. Gol no 714, torre de Salvador. Gol 1643, deturação para sequenciamento de tráfego, curva direita na Pro 240, seu limite é magnética 120 de cima. Então, direita 240, limite para pela 120 de cima, agora o meu é para 3. Zero, vista no zero, vento variável com 3 nós, agora com 310 graus, pistão no zero com cabeceira deslocada em 90 metros, gol no 714. 714, é. Encontramos 3 de cauda no sinal curto, meu velho. Obrigado. Vamos. 896, retração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 025, desça para 3.000 pés, 1014 é o ajuste. Seu limite é o localizador. Esquerda 025, desce para 3.000, ajustado 1014, bom no 896. O limite é o lance. Reduz para 2109. Reduzindo 2109, bom no 896. Último 4 no Solos 21, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi é autorizado via Alfa e Juliette, portão 05, nesta frequência, voo no 714. É, será, escuta nessa, Alfa Juliette, portão 5, voo no 714. Salvador, boa noite, é o TAN 3520, ciência da informação Charlie, autorização para Aracaju. Ciência 3520, qual nível para Aracaju, senhor? Seria 1190. 19, ciente, o ótimo, direção 3520, provável pouca transição Aracaju, senhor. Aguardando. Bravo Alfa Romeo, nível 190, autorizado, Golf 677. Decola da pistola 0 com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119.35. Transponder 5423-3520. Ok, autorizado 190 para Serra Bravo Alfa Romeo. Decola da 10 curva à esquerda, na Fuca Aracaju, aerovia Golf 677. O controle 11935, transponder 5423, TAN 3520. Procedimento correto, 3520. No portão 2, chame pronto para o posto de estacionamento, senhor. Chama na pronta, 3520, obrigado. O Leite está em Duna agora, completa final sem glide, chame torre 18.6, bom posto. Vou no 896 para o localizador, direita na proa 050. Desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Direita 050, 2.000 pés, pode estabilizar com 896. Gilberto. No 643, informe quando tiver condição de voar o Serra Victor 368. Tem condição de voar o Serra Victor 368 com o 643. Usado o Serra Victor 368, mantém inicialmente 4.000 pés, 1014 o ajuste. Vamos 368, 1014 ajuste, vou no 643. Confirma, por gentileza. 11 Cosco, Juliette, passou externo, trem baixo travado, confirma o vento. Gente, Juliette, 7, vento agora de 260 graus com 02 Master. O tráfego ainda não avistado. Confirme, já avistou na pista? Aferam. Juliette, tem pouso autorizado, pista no zero. Vento de 260 graus, 02 nós, no 0 no 4 QNH. Cabeceiro no zero, deslocado em 90 metros, nós para Oscar Juliette. Deslocado em quantos metros? Deslocado em 90 metros, senhor. 900 metros? 90 metros deslocado, senhor. Apenas 9? Gente, vento 260 graus, 02 nós. Localizador, o Golo 896. Golo 896, completa final, sem glide, torre 18-6, bom posto. Sem glide, 18-6, boa noite, Golo 896. Torre de Salvador, uma boa noite, Golo 896. Está na estabilizada do localizador da 1-0. 23-66, Golo 643. 896, tráfego ainda não avistado, continua para a estação número 2 para pouso em Salvador e quer entrar no 0 no 4, senhor. 0 no 4, aguardando, boa noite, 96. Oscar Juliette no solo 29, confirme, parte 5. É o pátio 5. Gente, pátio 5, senhor, tem táxi aprovado via correção. Libera a pista, próxima interseção direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, contornou do pátio principal. Reporte para ingresso, táxi em Lima, Oscar Juliette. Contorno grande pátio, aporte para ingresso, táxi em Lima, 11 para Oscar Juliette. Gol no 896, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0. Vento agora, calmo, que legal no 0 no 4, cabeceira deslocada 90 metros. Gol no 896. Gol no 896, está baixado, checado, está livre, pouso no 90, ciente 90 metros. É, 1014 ajuste, 896. Chama agora a torre 18-6, bom posto. 18-6, boa noite, Silva. Norte, Mono 643, passando Serra Vitor 366. Uno 643, tráfego indo novo estado, Quenegal no zero, no parque, número 2 para pouso em Salvador, continua em construção, aguarda autorização, senhor, cabeceira deslocada em 90 metros, Uno 643. Gente, estamos sendo deslocado em 90 metros, número 2 para pouso, aguardando agora o 643. Via Alfa e Juliette para o portão 07, nesta frequência, gol 1896. À direita, taxa aprovada via Alfa e Juliette para o 07, boa noite, 96, mantenha a sua escuta. Oi, o Alfa Juliette prossegue no táxi, nessa frequência. Ah, firme, senhor, prossegue táxi. Via pátio principal, reporte para ingresso no taxiway Lima, senhor. Delta com informação Charlie 180 para 150. Boa noite, Sierra Kilo Delta. Identifique chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, o Kilo Delta, identificou. Estação no 643. Realizado por 90, deslocar 90 metros. 614, agora 643. Para Natal, senhor. 410. Sente alguma coordenação no 805? Aguardo. Controle Salvador, boa noite, TAM 3170, sente da Charlie. Boa noite, TAM 3170, identifique, chegada Mar e desça para o nível 060. 060, identificou, TAM 3170. 3, no solo 36, libera pista próxima interseção à direita, senhor. Táxi aprovado via alta, reporte para ingresso na taxi Juliette nesta frequência, voo 1643. Vai levar para a direita, vai taxi via alfa, reportando para ingresso na Juliette, voo 1643. Nas costas, Juliette, autorizando o cruzamento 1735, pátio 5, à frente, eu estacionar a frequência livre, Juliette. Para o táxi, 3520, POB 81, com 3 horas alternando Recife. Copiado, 3520, autorizado 20 alfa, ponto espera pista no 0, no 0, no 4, QH. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no 0, 3520. Chamará pronta para decolagem, 3520. Torre Salvador, Rio 9647. 9647, qual nível para barulho, senhor? Missão 300, senhor. Ciente, nível 300, com informação delta, voz de coordenação, senhor. Aqui a subida seria a Gole, confirma. Infelizmente eu não tenho ainda a aerovia do seu plano, senhor, na parte. Ok. Boa noite, 05, pronto para a cópia. Na sua escuta, boa noite, 05. Boa noite, 05, Salvador para Serra Brava, November Tango, nível 410, autorizado, apresulo 10. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, saída UCA, transição AR, correção, transição ZIPAR. Controle 119, decimal 35, transponder 5425, gol 1805. Capa Cortejo 410, apresulou 10. Pela pista 10, direita a posse. Pela POCA ZIPAR 1935, 5425. Protegimento correto, gol 1805, somente primeira curva à esquerda, após decolagem de pista 10, senhor. No portão 62, chame para o posicionamento 1805. Chamo. E decolar, pista no zero, vento de 250 graus, 02 nós, 10 no 4, QNH. A linha decola da 1970.